o caralho. Meu nome é MC da porra, o Zica, corra, trinca brabo desde a orra, é o fim da zorra, vindos freak é macho morra, frio mas morra, tio, do morro a desforra, coro, Etiópia, sépia, luz própria, rap é anticópia, nef, deixa em off a fama e os clique, clique, ouço um slick, rig no bote igual deep leak, ligeiro, pique, wikileaks, são velhas agonias, novas tecnologias, já vim pra ser bem 10, moleque. Que monstrão, de volta no ringue, swing no bang, dando sangue até o fim, fé, Dorothy Stang, o gueto morrendo nos corró, e o rap brigando na net, pra ver quem tem um tênis melhor, é cada um com sua cruz, João, alá Jesus, andei no meio dos cuzão, cedi, não. Chame radical, mas num abraço que de ontem pra hoje ser preto ficou legal. Palhaços em festa, raiz cortada, a dor dos judeu choca, a nossa gera piada. Gana, mata, um clima bucólico, faz melancólico. Lá fui, São Tomé no inferno dos católicos. Claro que o tom, sou terrorista, meu país é um ciclista. Fã do fi do Ike Batista, regra selvagem, merda, paisagem tensa, essa densa, onde nada compensa. Pra nós contra os boy frouxo, tira a favela, ela te mostra 50 tons de roxo, rejeitados grosso que gera um estilo torto, mas as pernas do Garrincha também era pobre, louco, também pudera. Não quer ouvir groselha, é mó boi, tio, não prospera. O mundo ainda não está acostumado a ver o reinado de quem mora do outro lado da ilusão. A ilusão da felicidade tem 4 carros por cabeça, deixando o planeta sem capacidade de respirar à vontade. A ilusão de que é mais vantagem cada casa, mais carro que filho. Cada filho, menos filho que carro. Enquanto eu, com meu faro, vou tirando onda. Vou na bike do meu verbo tirando sarro. Minha nave é a palavra. É potente o meu veículo sem código de barra. Não tem etiqueta, embora sua marca seja boa. Minha alma é de boa marca. Por isso não tem placa, tabuleta, inscrição. Meu cavalo pega geral. É Pegasus. É genial. A palavra tem 1000 cavalos quando eu falo. Sou embaixador da rua. Não esqueço os esquecidos. E eles se lembram de mim. Sentem a lágrima escorrer da minha voz. Escutam a música da minha alma. Sabem que o que quero pra mim, quero pra todo o universo. É esse o papo do meu verso.